Manchete. Here we are.

Seu corpo no meu corpo. velha história de amor que sempre acaba bem. Meu bem, o tanto quanto demorei pra hoje em dia. Antigamente tudo era bem mais chique, porque a gente nem sabe porquê. Mas acontece que eu nasci pra ser só de você. É claro que a sorte também ajudou. Ultimamente um romance dura pouco. Cola seu rosto no meu rosto e enrola seu corpo no meu corpo. Seu rosto no meu rosto e enrola seu corpo no meu corpo agora. Está na hora de dançar. I don't believe it. And when you reach out for my hand, I don't. tudo que é feito pra minar a paz de um grande amor. Há de ser a mais amada, há de estar acima do. Fuck! Manchete. wouldn't change a single thing. 'Cause if I changed my world into another place, I wouldn't see your smiling face. Chegou o som.

But it wasn't you. Wasn't you. Horizonte.

quente aqui no coração. Se acrescente o quarto, a cama, o espelho, tudo. Não sou o único a sentir paixão. You'll find that life eu sou mais formoso.